Vamos tocar o dedilhado de quatro notas, utilizando o acorde de Dó maior, o acorde de Sol maior com terça no baixo, o acorde de Lá menor, o acorde de Fá maior e depois o acorde de Sol maior com sétima menor. Então eu vou montar o acorde de Dó maior, vou tocar com o polegar da mão direita o baixo do acorde. Depois, em seguida, com o dedo indicador da mão direita, eu vou tocar a terceira corda. Em seguida, com o dedo médio e anular da mão direita, as duas primeiras cordas do violão ao mesmo tempo. E terminando o dedilhado com o dedo indicador tocando a terceira corda do violão. Nesse caso, o dedilhado ficará nesta sequência: P, I, M, A, I. P, I, M, A, I. Agora vamos aplicar este acorde, né? No caso, o Dó maior, o Sol maior com sétima. Eu me enrolei todinho aqui, pessoal. O Dó maior, o Sol maior com terça no baixo, o Lá menor, o Fá maior e o volta no Dó, depois o Sol 7 e o Dó. Então vamos lá. Eu não vou apagar essa gravação para fazer outra, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá. Aplicando o dedilhado. Mais uma vez, selecione várias músicas conhecidas na tonalidade maior e experimente aplicar esse dedilhado, que você vai se surpreender com a beleza, né, do acompanhamento da música que você estiver tocando. Tá bom, pessoal? Treina um pouquinho todos os dias que vai dar certo.